Então, 3291, desça para 3000 pés. Altímetro 014, reduz a velocidade 1809. 6258, da passagem A330 da Portugal, após ingresso a Juliette até a remota 12. Após Portugal, vamos ingressar até a 12, 6258. Escuta. Localizador esquerda, proa 140, autorizada final do procedimento elétrico. 140, livre elétrico, 2006, 370, via Alfas, o Lu 10, decolagem da pista 10, após primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Zipar, frequência do controle 119.35. Aciona 5067, então 3226. Já 370, então a pesadura 10. Roda 10, curva esquerda, chuca, espaço, controle terminal 3.3, 5067. Protejamento correto, 5067, confirmando. Puca, transição Zipar no portão 01, está autorizado para o pushback, acionamento, chama táxi 3226. 01, autorizado, pushback, acionamento, chama táxi 3226. TAM 3520, reautorizado, 4000 pés. Altímetro 1014. 4000 pés com 1014, TAM 3520. Quando antes da taxa de Juliette. Alfa da Juliette, boa noite, nós vemos. 3891, completa a final do procedimento em LSXUI. Deve tráfego meio dúzia de milhas, Boeing 737-700. Chama a torre 118, decimal meia dúzia. 866, nós sabemos. 3891, confirme. Afirmativo. Na sequência, continue na aproximação, pista 10, 140.9, 3891. Autorizado, pouso por gol no 330. Livre, 120 com meia dúzia nós, pista no zero, gol no 330. Livre, pouso, gol no 330. Objeto 5899, autorizado a final do procedimento em LSXUI, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. Autorizado a interceptar o lote de LSXUI 10, desça para 2000, o F5899. Solo Salvador, bom dia, gol 994, informação Charlie, autorização 350, Maceió. 350 Maceió, já aprovado, aguardando cópia no 612, gol no 994, bom dia. Bom dia, teria aprovado a saída, senhor? Fuca, transição Aracaju. Fuca, Aracaju, grato. 809, reporta estabilidade. 1809, 05899. Ele dando a saída do pátio 3, ingresso Juliette até 05. Senta trapo, Juliette ao 05, boa noite, Aracaju. No 994, cópia. Cópia. Cruzado Maceió, nível 350, via Upper Whisky 58 até Orago, após direto. Decolagem da 1-0, após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Tuca, transição Aracaju. O controle 119-35, aciona 5073. Autorizado nível 350, na Upper Whisky 58 até Orago, após o STC. Decolando a 1-0, primeira curva à esquerda, perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle 1935, oceano 5073, gol 994. Cotejamento correto, portão 612, chama pronto, gol no 994. Chama ali pronto. Continuativo ali fora de empate. After the first short final, clear line up and wait, runway 10, Air Portugal 024. After the aircraft on short final, line up and wait behind runway 10, Portugal 024. Então 3226, autorizado direita, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chama a torre 118.6, o ajuste no 014, bom voo. 014, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, 7826, 3226, boa noite. Solo, boa noite, gol na 330, ingressando, táxi Alfa, se escuta. No 330, boa noite, táxi via Alfa, e reporta antes, táxi via Juliette. Reporta antes da Juliette, gol na 330. Salvador, gol no 714, está pronto para o táxi, tem 106 a bordo, 2:10 de autonomia, alternando o Recife. Autorizado táxi via Pátio Índia e Alfa, segue o Airbus da TAM como número 3 agora no ponto de espera. No ponto de espera, torre 186, 1014 no ajuste, tem um bom voo, gol no 714. Pátio Índia e Alfa, seguindo o Airbus da TAM, número 3 ponto de espera. No pronto, torre 186, tem uma boa noite. Direito ao 219, grato. Obrigado. Você, nossa autorização? Campina Grande? Afirmo, 390, aguardando o cópia no 02, gol no 606. Provável subida, tem? Puca, transição Zipar. Puca, passa de forma em chave alta. Zipar, confere? Confere. Obrigado. Está próximo da Juliette, ou no 330. No 330, Juliette até o portão 10. Juliette pro 10, igual no 330. Salvador, meu guardião, muito bom. Boa noite, Alta 3891. Alta 3891, boa noite, táxi Alfa e Juliette até o portão 08. Alfa, Juliette, portão 08, Alta 3891. No 606, cópia. Siga. Autorizado Campina Grande, nível 390, via rota conforme plano de voo, Upper Zulu 10 até Neuma, após direto. Decolagem da pista 10 após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Zipar. Frequência do controle 119.35, aciona 5076. 390 para Campina Grande. É, na Puca, Zipá, primeira curva esquerda, uniformes, Luno, Zé, Rota, até Neumann, direto Campina Grande. Controle 6935, transporte 5076, confere? Correto, 5076, portão 02, chama pronto, gol no 606. Chamaremos, obrigado. 90 graus com 8 nós, tem livre pouso no 05899. Realizado pouso, pistão 0, 05899. Piloto 41837, saludo departure 119 at decimal 35, bye bye. 119 at decimal 35, report to Piloto 4, boa noite. Approach, boa noite, airport call 024, airborne runway 10. Boa noite, airport call 024, radio contact on departure, flight district level 350, book a departure, Zipar transition. Book a departure, Zipar transition, climb level 350, airport call 024. Circuito 99, solo 38, libera a direita, solo 19. 19. Pisado no ILS X-Ray da 10, TAM 3520. Completa final, chama a torre 118, décimo 612. 3520. Felipe 5317, bom dia, Belém, o nível 380 já aprovado, pronto, Papi. Prossiga na sua escuta, amigão. Autorizado Belém, o nível 380, via rota conforme o plano de voo, Zulu 41. Decolagem da pista 10, após primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo, transição Trova. Frequência do controle em 119.35, aciona 5102, o trip 5317. Autorizado Belém 380 via rota do plano, Zulu 41. Decola da 10 curva esquerda na Momo, Trova. 11935, controle de Salvador, 5102 é o transponder. O 53, o 5237, 5317 da transmissão. Confere, 5317, cotejamento correto na remota, chama pronto para o estiver com o acionamento. Portaremos, muito obrigado. São 3226, decolou os 40, controle 1935, boa noite. 1935, boa noite, 3226. São 3520, tem livre pouso na 10, 80 graus com 629. Autorizado pouso na 10, 3520. 2 Salvador, boa noite, voo no 714, pronto, ponto 010. Boa noite, após a passagem do Airbus na final, ali mantém 10, voo no 714. Posso passar de Airbus no final, ali mantendo no 0, voo no 714. 0, Pouca, Zipar, 3226. São no 0, após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Pouca, transição Aracaju. O controle 119.35, aciona 5075, o gol 1896. Autorizado, João Pessoa 370, foi 58. Fiz após direto uma pessoa, deparação no 0, curva à esquerda, saída Fuca, transição Aracaju, 119.35, 5075, gol no 896. Correto, no portão 05, chama pronto, gol no 896. Correto, gol no 896. 840, tem identificação aqui, Charlie. Azul 4178, controle Salvador, sem identificação. Desça para o nível 050 na chegada Mare. Ajuste de altímetro 1013. Olha 013, está descendo para o 050, chegada Mare, 4133. Solo 3520, Solos 43, libera a direita, Solo é 1219. 3520. Solos, Salvador, 3520. 3520, bom dia, táxi Alfa Juliette até o portão 03. Alfa Juliette pro 03, tá 3520. Graus 109. Circulagem igual no 7 no 4. No 4, decolou os 45, controle 1935, boa noite. 1935, obrigado e boa, gol no 7-4. Gol 9-4-0-6, putback acionamento. 1-9-9-4, no 612, atualizado, chama pronto para o táxi. Atualizado, chama táxi, 994. Gol no 7-4, contato na decolagem. Sul para o nível 230 na saída, Puca, Transição, Caju. 230, Puca, Aracaju, gol no 714. É portal 024, contact now, receive center 126.85, if unable 125.45. 126.85, secondary 125.45, airport 024, tchau, boa noite. Tchau, povo. Na 3226, chama agora o centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 2685-2545, tá 3226. noite, Salvador. Webjet 6746. Boa noite, acende a estação. Desça para o nível 050 na chegada à Mare. Ajuste o altímetro em Salvador, 0013. Ponte 0286, grato, bom trabalho. Desça para 2000 pés, altímetro no 013, reposto estabilizado. Positivo, então, 2000, ajustado com 1003, perdeu o procedimento 4178. Autoriza por aqui, Duna, direto? Autorizado, reposto estabilizado. Ok, professor Duna. Solo Salvador, 35317, remoto 4 para o Chique Nacional. Autorizado, 5317, chama pronto para o táxi. Mantenha para o táxi, 5317. 185, alterna 125, decimal 45. Recife, 126, decimal 85, alterna 125, 45. Obrigado e boa, gol no 714. Boa. Salvador, uma cordial bom dia, gol 994, próxima ponte espera pronta. Uno 994, boa noite. Autorizado a linha e decolar uma centena com 10 nós, Uno 994. Ali decola, 994. Solo gol no 606, posição 2 para pushback solamente. Feito o gol no 606, tem um Embraer da Trip que já está finalizando o pushback, vai iniciar o táxi em mais alguns instantes, vai passar retaguarda, só um minuto para iniciar, ok? Ok, não escuta. acionar o motor direito e aguardar para pushback. Confirmo, está livre o acionamento, estou aguardando para o push no 606. Autorizado táxi via pátio Índia Alfa, ponto de espera, torre 186, 5317. Índia Alfa, ponto de espera, na 10, bota pronto, 1862, 5317. 94, decolou 55, chame controle em 1935, boa noite. 1935, boa noite, até a próxima, 99 para o gol. Até a próxima. Ativo, coordenação, responsável autorizado para o ataque, se for no mês da manhã. Pois. Gol 1994, boa noite, contato radar na decolagem. Subou nível 350 na saída, Puca, transição, Caju. Puca, Caju, 350, estende, gol 1994. Estabilizando o localizador 4178. Completa final, chama a torre 118, décimo homem, 12. Outro meio, obrigado, mais. Torre Salvador, boa noite, 4178 da Azul, a 8 milhas e meia da cabeceira. Informe checado, uma centena com 8 nós, o 4178. Fermaná, 4178.